8401-0909. É o número que você liga e deixa seu testemunho, como este que vamos ouvir juntos agora. Sou uma filha de Deus, de Presidente Prudente, e quero deixar o testemunho de uma graça recebida. Havia alguns meses que minha filha tinha aberto uma clínica, mas não conseguia pacientes. Foi então que pedi para Nossa Senhora que intercedesse junto a seu filho. E naquela mesma noite, minha filha me ligou dizendo que tinha aparecido muitos pacientes. Obrigado, Nossa Senhora, e obrigada, Jesus, pela graça recebida. E obrigada a você, Padre Reginaldo, por existir. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada a você, filha de Presidente Prudente, que me acompanha pela Onda Viva FM. Escuta o testemunho que veio lá de Laranjeiras do Sul. Olá, Padre. Eu venho testemunhar a graça de libertação do alcoolismo. Gente, está no site agora, eu estou lendo, está aberto a página. O meu esposo era alcoolista e desde o dia 11 de junho ele não põe nenhuma gota de bebida de álcool na boca. Eu achei pertinente enviar esse testemunho e eu quero reafirmar a todos que estão começando a novena que Jesus não desampara. A prova disso, o meu marido foi libertado. É, meus irmãos, existe um princípio na filosofia que diz: contra fatos não há argumentos. Tenho dito. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Então diga comigo agora: Senhor, afaste o alcoolismo da minha família. Afaste o alcoolismo da minha casa, Senhor. Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus propôs uma outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. E continuou: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é um grão de semente de mostarda. É como um fermento. E eu acredito muito, meus irmãos, que a presença de Deus, ela vai levedando como fermento para o bem. Você está escutando, filho? Nessa hora da misericórdia, você que só a rádio tua, infelizmente, só transmite a hora da misericórdia, mas felizmente ainda está, peça, Senhor, que o fermento da tua graça, hoje, entre no coração desta pessoa e que esse fermento possa libertar do alcoolismo, que esse fermento possa agir de tal forma que tire do mal. E eu quero lembrar a todos aqueles que de repente estão me ouvindo, mas duvidando: você é de Jesus. Não desista. Uma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito. Não se esqueça, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não tá sozinho nesta hora. agradeça. Você é de Jesus. Você pode confiar. Seu caminho. Você pode confiar, viu? Mesmo que você cresceu vendo teu pai, tua mãe bebendo, mesmo que a vida inteira parece que nada muda, se entregue, prove do seu amor. Confia nele e o mais ele fará. Obrigado, Senhor, por essa hora da misericórdia. Obrigado, Senhor, porque eu sei que estás agindo agora. Coração desconsolado, almas sofridas, rostos marcados pela dor. Não desista, viu? Lembre das promessas, eu estarei com você sempre. Permaneça. Permaneça. Jesus, eu invoco o teu santo nome para, como sacerdote, abençoar a água. E olha, se você tem alguém que é alcoolista, dê essa água benta. No teu coração a intenção que a pessoa crie nojo da bebida. Que a pessoa crie repulsa a bebida. Eu já vi isso acontecer. Abençoai essa água e todos os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.